Boa tarde, meu amigo, como vai? Boa tarde, meu amigo, como vai? O BK está chegando, a alegria está cantando. Vamos lá, meu amigo, como vai? Aí, rapaziada! E aí, negada, como é que vão as coisas aí? Tudo bem? Estou usando o microfone da câmera porque você enfia o microfone no cu aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, esteja lá onde você estiver. Que dia é hoje? Que eu não sei que é, caralho. Cadê a porra aqui de que dia é hoje? Dia 14 de setembro de 2010, às 3h04 da tarde. Estamos transmitindo mais um podcast aqui do Barraco do BK. Porque nós temos muitas novidades, temos muitas coisas legais. Eu nem sei como é que tá saindo o som, mas eu quero que se foda. Vai num fôlego só. Eu quero agradecer principalmente a todos vocês que têm nos apoiado nesse momento. Apanhado não, viu? Nos apoiado nesse momento, comprado nosso livrinho, que eu não faço a menor ideia de quanto tá vendendo. Aliás, eu não quero nem saber. Que venda é pra fracassado. Fracassado quer saber de venda, quer saber de arte. Só quero a minha arte, só quero minhas coisinhas e mais nada. Quero agradecer a rapaziada que tem nos apoiando, a nossa amiga Rita, que me deu a grande alegria e satisfação de cuidar do livro dela. O livro se chama Entre Grades. Nós estamos batalhando aí pra correr atrás da publicação. A Rita é muito gente boa, muito bacana. Deixa eu dar um boost aqui no microfone. Vamos ver se ele melhora um pouquinho. Pera aí. Caralho, cadê essa xereca? Vamos, microfone. Vamos. Melhorou, né? Ah, agora melhorou. Agora melhorou um pouquinho, né? Mas de qualquer forma, vamos boostar aqui o microfone. Agradecer a Rita por dar um apoio e tal. Um livro bacana. Sobre ela puxou 2 meses de cadeia, passou lá no centro de detenção provisória de Mogi e mais 1 mês e pouco lá no Carandiru, acusada de tráfico de drogas, uma armação, uma coisa terrível. E ela, mãe de família, socialite tal, deu um rolo em Mogi, foi terrível. Mas eu me senti muito honrado em escrever. A Rita me passou uns textos dela, eu só dei uma burilada de nada, né? E ficamos amigos, porque ela é uma pessoa muito gentil, uma pessoa de coração doce, que conheceu o outro lado da vida, né? Que ela estava lá em cima, ela estudou em Harvard, Cambridge, esteve na Inglaterra, rodou pela Europa, o pai passeava com ela de Concorde, imaginou, meu amigo? Aí, devido a uma série de problemas que o livro conta, ela acabou caindo numa arapuca do Estado, a banda podre do Estado, né? E foi lá, acabou sendo presa. Mas quando saiu o livro, você lê. Foi uma feliz coincidência encontrá-la, né? Porque ao ler o livro da Rita, eu me impressionei com a qualidade da narrativa. Claro, então, tava muito depoimento, muito básico e tal, mas é uma narrativa crua, mas ao mesmo tempo muito honesta. Eu recomendo muito o livrinho dela. Quando sair, você não se preocupe que nós vamos anunciar por aqui e tal. Eu tô meio que Ghost Rider. Ela tá correndo atrás de editora. Estamos vendo editores e tal. Tá vendo a gente. Tá vendo a gente com o meu livrinho, Mil Nomes. Deixa eu falar um pouquinho também do Mil Nomes, que o tempo aqui hoje vai ser meio rápido, porque tem um assunto muito legal pra te contar. Mil Nomes, tá, pelo que me consta, tá indo bem. Eu não perguntei pra editora, não sei. Mas no final de novembro vai ter. Já fui convidado pra um evento. Eu vou lá botar meu livrinho. Vou lá dar palestra, vamos lá trocar umas ideias. Vai ser em novembro. Eu não sei a data correta ainda, que não me passaram, que não assinou papel nenhum, me fizeram o primeiro contato. Vai ser um evento aqui em São Paulo. Não sei nada, mas assim que tiver tudo confirmado, eu dou um toque pra você. Aí você passa lá, vai ser legal, a gente vai se divertir bastante, vamos dar muita risada, vamos brincar, vai ser aquela loucura, né? Eu também vou mandar um abraço pro nosso mano aqui, o Jamil, o Castanha. Nós estamos conversando por telefone. É muito bacana, um abraço também. Sempre é bom lembrar o nosso amigo Kamen Rider, pro pessoal do Baú de Jogos e o nosso considerado lá, o Kioff, né? Que ele tá meio que escondidinho e tal. Mas a grande novidade de hoje, eu ia passar pra você que ontem eu tive uma audiência lá no tribunal da na Vara de Santana. Eu na Barra Funda, Santana, nem sei mais nada. Eu tô muito feliz, cara. Tô numa fase muito alegre, né? Não só porque eu reduzi as medicações, né, os remédios que eu estava tomando. Eu estou joinha, meu psiquiatra, e estamos nos divertindo muito. Ele é muito legal. Engraçado, ele vai morar, ele vai mudar aqui para perto de casa, né? Aqui para cima, na Nazaré. Ele vai mudar numa casa ali, finalmente ele comprou a casa dele, não vou sair de lá porque tem um monte de livro. Ele gosta também do Peter Cushing, do Christoph Lee. Eu tenho um monte de filme que tá louco pra ver, já conheci a esposa dele, já conheci a filhinha dele. É bom reencontrar um amigo de infância que não foi contaminado pelas loucuras do dia a dia, mesmo porque ele tem as loucuras dele, né? Ele é psiquiatra, né? E um dia eu vou contar pra você a história dele, é uma história maravilhosa. Um amigo de infância que perseverou muito na vida, que trabalhou muito, que suou pra caramba, e que hoje é um psiquiatra renomado, conhecido, mas essa daí vai ficar mais pra frente. Ele não vai ouvir meu podcast, obviamente, que ele trabalha que nem um alucinado. Eu espero que na convivência comigo ele para com essa trabalheira e vai brincar mais um pouco. E quando então fui lá, né, que tem uma pessoa aí, eu não sei se é Eliane ou Helena, eu sempre esqueço o nome, eu não tô nem aí, velho. Eu tô aqui sossegado um dia, né, recebo um negócio lá do correio, então o cara vem me entregar com a cara meio assim, né, que os carteiros sabem quando que se trata, eu não tô nem aí. Aí é uma intimação, é o que eles chamam de processo, é o inicial, né? A inicial, tem uma pessoa aí, uma dita cuja, que tá achando que aquele meu chupa gorda era pra ela, né? Ai, meu amigo, se você soubesse. Mas de qualquer forma, né? Ela tá achando que é com ela, que é com ela, que a treta é com ela, tá entrando com uma ação, tá pedindo indenização, quer que eu calhe a boca, quer pedindo dinheiro, que não sei o que, bereré, bereré. Então ontem eu fui lá, né? Quando eu fui, eu levei meu gravador, né? Infelizmente, pela tristeza do destino, o gravadorzinho quebrou. É aqueles gravadores digitais, né? Chinesinho. Já acabei de jogar o desgraçado no lixo, fui pegar agora. Tudo que eu tinha falado na hora se perdeu. Imagina, viu que merda, meu? Eu lá dentro dando meu depoimento, explicando que não sei o que, tá? Eu não pude gravar lá dentro, né? Lógico, né? Não pude. Mas o meu papo do lado de fora, que eu bati com você, bati papo naquela hora, se perdeu. Infelizmente o gravadorzinho quebrou, deu crepe, tive que jogar fora. Mas eu te passo agora o que aconteceu, não tem o menor problema, porque foi muito rápido, né? A audiência era às 10h20, só foram atender 15 para as 11, porque demora. E eu cheguei lá umas 9 e pouco, fiquei dando uma... É bom chegar cedo para conhecer o ambiente e tal. Mas eu não sei, cara, eu tava num estado de graça. O meu amigo Fernando disse que é o estado de erê, de criança na Umbanda. Eu tava tudo feliz. Porque eu já sabia, a minha defesa já está construída faz tempo, né? O que recebi a bagaça, falei com o Dr. Pintudo, meu mano velho, a gente já acertou tudo bonitinho e tal, já deixei pronto, deixar a criatura, né, o ser abissal, fazer o que quiser fazer, porque a minha defesa está pronta. Tá tranquila, tá sossegada. E ontem foi essa tal de audiência de reconciliação, que a gente já sabia que ela não queria reconciliação nenhuma, né? E mesmo porque da minha parte eu não tenho por que me referir a ela. Eu não vou abrir pra você o jogo do que se trata, né? Mas enquanto eu estava do lado, não vou abrir minha defesa agora, porque, pô, deixa ela entregar os negócios lá dela, chamar as testemunhas, deixa lá, velho. Aí depois eu ponho a minha parada lá, aí vamos ver o que a sua excelência, o senhor juiz, determina, né? Que é ele que vai bater o martelo, mas ainda vai rolar alguns meses. Tá, isso aí não é um troço rápido, né? E ontem, em volta lá do tribunal, né? Cadê? Tem até o papel dele aqui. Ah, tá uma zona hoje. Pô, minha filha saiu, voltou pra escola, meu filho saiu. Tô sozinho em casa, eu precisava limpar o quintal, tá cheio de amoreira. Que é tá cheio de amoreira. Amora, caiu um monte de amora no chão, bateu um pé de vento, caiu um monte de amora. O que vem de sabiá laranjeira comer aqui é uma alegria. E tá caindo amora no vizinho, aquele cuzão ali do lado. Vizinho babaca, né? O paulistano não gosta de árvore, né? É uma merda isso. Eu adoro minha moreira. Eu vou pegar mais amora, vou fazer um suquinho que é bom pro meu coração. Foi até uma recomendação médica, né? Tomar o meu suquinho de amora, tal. Fazer uma torta de amora, bicho, que gostoso. E as minhas amoras, quando eu fizer o meu TVBK, vou mostrar pra você. Não é aquela amora pequenininha, é aquela parrudona, parece um dedo mindinho, assim, um polegar do pé, assim. É nervosa, é um suco gostoso, meio ácido, assim, furioso. Mas enfim, eu tava em volta lá do tribunal, né? Tava lá gravando o podcast pra você. Aí quando de repente, do lado, tem lá um ponto de táxi, que não tinha táxi nenhum, era muito cedo, 9 e pouco. 9h30, passa uma viatura, né, da Polícia Militar, e em seguida vem o bonde. Bonde, pra quem não sabe, é aquele que transporta presos, né? Aí vem com a sirene aberta, entra pela lateral, eu ali falando, eu pegando o som do ambiente, né? Falei, porra, Isso sim é coisa séria, né? Você está lidando com a vida de uma pessoa, né? Ah, eu não sei o que ele fez, o que ele deixou de fazer. A grande merda é que a gente julga os caras, né? A gente não sabe o que ele fez, o que aconteceu, mas tá ali e tá preso. Tudo bem? Tá preso, mas você sabe qual é a condição, não sabe. Então, ah, vamos matar o presidente, mas você não sabe, olha que grande covardia que é isso. E com o livro da Rita, lendo o livro da Rita, o depoimento dela, que ela ficou no Corró. Corró é uma salinha, uma cadeia especial, depois você procura aí. Ela ficou lá algemada, sozinha, aí ficou num outro canto lá com barata, ela ficou presa. Eu sei o que ela passou, porque eu li em primeiríssima mão o livro dela, arrumei tudo. E sei as condições que ela passou, o tratamento psiquiátrico que ela teve. Então eu vejo aquele bonde passando com sirene aberta, tal, ele desliga a sirene, abre o portão, entra a viatura, depois entra os presos, né? Eu vejo assim, isso é coisa séria, né? Isso é um negócio muito sério, porque é uma vida de um cara que tá ali, eu não sei o que ele fez, o que ele deixou de fazer, mas não tô pra julgar. Fico pensando na seriedade dessa coisa. Isso é sério, os caras estão indo lá pro julgamento. Pra dar depoimento, pra falar qualquer coisa, pra... não interessa. Isso é coisa séria. E eu fico indignado com esses processinhos ridículos que o Ivan e que essa criatura tá movendo contra mim, atravancando a justiça com besteira, com bobagem. Eu não vou entrar com processo contra ninguém, porque eu sei do que o pessoal passa lá, a trabalheira que o Ministério Público tem, a trabalheira que os... investigador nem tanto, eu passo por cima. Investigador, né? Eu conheci meu pai, o único investigador que eu conheci que valia a pena era meu pai. O resto, meu amigo. Então, pulando escrivão também, passo batido. Delegado, mas eu sei a trampeira que é pro oficial de justiça, alguns também. E também pro pessoal interno, os cartorários, que eu fui cartorário, né? Eu trabalhei na Secretaria dos Negócios Jurídicos aqui da Prefeitura de São Paulo. Trabalhei no cartório com sindicância, com inquérito administrativo. Fiquei lá alguns anos, depois eu me efetivei, fui para a Secretaria da Cultura, que não tem nada a ver. Mas tenho amigos que são procuradores do município, Dr. Antônio Urbino, acho que ele nem lembra de mim, né? Mas tinha lá o Dr. Fujita, que era meu chefe de cartório, o Dr. Arthur Medeiros, que ainda não, ele é juiz federal hoje, né? Tudo gente maravilhosa comigo, né? Uns negócios lá de fora, tudo se dane. E tem amigo também que é procurador, e aí assim vai indo, ó, advogado, doutor Pintudo lá de Minas. E o mais baixinho que eu tenho aqui é o Vanderlei, que é bacharel também, né? Tava com umas crises de, ai, filho de Ansan, é uma choradeira, que é uma loucura. Então eu já tenho contato com o esquema jurídico, né? Eu já sei como é que é. Eu não vou abrir mão de quem eu sou. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, porque eu tava fazendo isso. Mas depois que eu li o livro da Rita, eu me conscientizei dos dois mundos, né? De como nós somos pequenos comparados às coisas que rolam lá fora. Nós temos uma visão muito limitada, né? Muito castrada. A televisão nos mente muito. A televisão é muito mentirosa. Bicho, eu acho impressionante. Até eu falo pra você, Jamil, desliga essa televisão, cara. Não deixa ela correndo de fundo na tua cabeça. Isso é uma desgraça. A televisão tá sempre ligada. Ali, desligada. Sempre desligada. A molecada vem, vai ver Discovery Kids, fica lá. Mas a minha TV, ela tem, como tem a net, eu boto na música, eu vou ver uma música, eu não assisto quase nada. A patroa também não. A gente só vê o noticiário pra quebrar um galho, pra ver o que tá rolando. Mas a gente sabe que aquilo lá é mentira. Que é uma versão, não é um fato. Isso é uma coisa interessante pra você pensar. O que é um fato, o que é uma versão. Quando eu vejo aquele bonde passando, os caras entrando lá, eu falei, isso é sério. Isso é sério, porque esses caras, não me interessa o que eles fizeram, eu sei a condição deles agora. E a pior punição para o ser humano é estar preso. Você não sabe o que é estar preso, porque você acha que está livre aí no seu cantinho, na sua casinha, no seu apartamentinho, no seu trabalhinho, você também está preso. Você não pode sair daí. Mas aqueles lá, a sociedade já tascou um negócio em cima deles. Porém, você só aceita esse negócio se você quiser. Né? Acho que essa é a grande lição que eu tive do livro da Rita Reis. Saiu uma matéria dela, inclusive, na Isto É, no final de semana, que tem lá os mini pig, né? Tem tudo. Mas de qualquer forma, sai uma matéria com ela, depois você vê lá no Isto É. Então eu aprendi os dois mundos, né? E eu tinha muito receio de que, porra, vou ser punido, vai acontecer alguma coisa, e que eu não sei o quê. E lendo o livro da Rita, eu adquiri uma coragem que eu pensei que eu não tinha. Mas ela sempre esteve comigo, que eu não olhava para ela. Porque quando eu conversei com o Dr. Pintudo lá de Minas, que me deu uns toques da minha defesa, né? Eu já sei tudo o que vai acontecer. O legal de um jogo de RPG é você saber o que vai acontecer. Ou qualquer... A diferença da justiça é essa, né? No RPG você não sabe o que vai acontecer, né? Desculpa. No RPG você não sabe o que vai acontecer. Na justiça você sabe se você jogar direito. Se você sabe as regras do jogo, você se dá bem ou se dá mal. Da última vez eu me dei bem lá com os macumbeiros, né? O Dr. Pintudo me deu um toque, óbvio que ele é grande mano nosso, ele vai me ensinando as manhas. Ele vai me passando os negócios, vai me passando as mirongas, né? Como é que funciona a brincadeira. Beleza. Aí eu converso com outro advogado meu, que advogado é um bicho nojento. Ele é nojento, ele quer poder, ele quer o poder dele, ele tem informação. Mas quando ele dá pra ser de bom coração, você sai de baixo. Ele move céus e terras. Tem muito advogado ganancioso que só quer dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, que quer poder, poder, poder, você sabe como é que é. Mas tem um ou outro, e eu fico alegre porque o Dr. Pintudo é assim, né? Eu não posso falar o nome dele. Ele me ensinou um monte de coisa. Ele me passou muito de informação e eu fui atrás de outras tantas. Fui pegando a manha, fui lendo textos, fui pesquisando, principalmente o Código Civil, o Código Penal. Que a gente, nós temos uma cultura que não incentiva duas coisas que são fundamentais num país, né? A cultura financeira e a cultura jurídica, legislação. Nós não temos formação para lidar com dinheiro, ou a gente explode de gastar e vive endividado, ou vira um muquirana louco que não gasta com nada. A gente não consegue ter o meio termo porque nossas finanças são uma merda. Veja suas finanças como são. Nós não temos, a gente não aprende isso na escola. E segundo, lei. A gente também não aprende na escola a gente sabe o que é a Constituição, passa por alto, acabou. Mas as leis municipais ninguém conhece. As leis estaduais ninguém conhece. Leis federais muito menos. E o código processual é um mistério, você não sabe. Na prefeitura, eu conheci o Código Processual Municipal, que é muito parecido com o Código Civil, né? Mas aí que está, é mais complexo, né? O civil é mais complexo, tem outras coisas, tem outros negócios. Por exemplo, no código da prefeitura, se surgirem fatos novos, o processo reabre. No Estado, não. No Estado é tudo baseado na inicial. É legal isso, né? Você pensa que vai puxar daqui, puxar de lá. Não, você tem que se focalizar naquilo. O que está sendo dito ali? E a partir daquilo você trabalha. Claro que depois tem outros desenrolares, né? O cara que não comparece na audiência, e que pereré, que aí dá um monte de coisa. Mas o que acontece? Não é buscar, não é entre certo e errado. Tem muitas saídas, tem muitas possibilidades, porque é um sistema que não é falho. Você não acha que, não pensa que a justiça é falha, não, ela não é. É que tem muitas coisinhas, muitas nuances, muitas brechas. Porque é bom lembrar que a nossa legislação foi construída a partir do interesse do legislador, que ele é para ele, para a classe política. Não é porque você é um cidadão que eles pensaram, não, nem ferrando. É pensado na classe política. Só você vê que eles fazem os trambiques lá, os negócios dele, de vez em quando é o Maluf. Você acha que o Maluf procura pela Interpol? Tá beleza, ele não prende o homem, por quê? Porque ele tem as manhas. Ele conhece a legislação como ninguém. Ele tem advogados que são os melhores do Brasil. Tá na mão do homem ali. E não pega ele, não pega. Mas nós que somos pequenininhos, não temos advogados nervosos, porque a centralização do poder da informação tá ali, né? Nos advogados, da lei que você conhece. Mas se você ir atrás e começar a pesquisar, se informar, e aparecer a sorte de ter uma alma generosa que te ensine a brincadeira, te dê umas quantidades mínimas, se você tiver um pingo de sensibilidade, você se vira sozinho na boa, cara. Você se vira sozinho na boa. E uma vez que eu conheci todo esse sistema, eu já achei uma tremenda uma canalice, uma babaquice, você mover uma ação contra uma pessoa por bobagem, querendo arrancar dinheiro dela, que é porque perdas e danos morais. É ridículo, cara. Ridículo. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é consultar um advogado. Porque você não vai saber mexer com isso, porque isso é foda. Consulta, conversa com ele. Se ele falar que vale a pena, vai. Vale a pena. Se ele falar, não vale, foda-se. Por exemplo, eu ia entrar com uma ação contra o meu primo, que ele largou um monte de coisa aqui, né? porra, olha só, ia entrar com uma ação contra ele, fiz a denúncia, que não vai ser para advogado. Ele falou, não, tá perfeito, assim tá beleza, você citou a lei certinha, você citou bagulho certinho, maravilha, pode meter pau. Mas eu parei, não. Eu segurei, fiquei pensando. Eu faço meditação, né? Você sabe aquela posição zazen? Pesquisa essa posição do budismo, né? Eu medito desse jeito, né? Fico tranquilo, faço meus exercícios de respiração, porque eu sou obrigado a fazer, que se não fizer também eu morro. Mas agora você veja bem, né? Eu fui essa meditação, fui pensando, não é preciso. Eu não vou precisar fazer nada, que esse cara vai se foder sozinho. Algumas vezes nós temos essa visão estúpida de que o Estado tem que ser nosso, né, nossa lança. Que nem o meu considerado Dr. McCoy no seriado Law and Order. Law and Order. Dr. McCoy falou, a lei não é um escudo, não é uma lança. O que acontece é que tanto o Jean quanto essa criatura estão querendo usar a lei como se fosse uma lança para me atacar. Só que o conceito jurídico é para proteger. Você pode chamar as testemunhas que você quiser, pode chamar quem você quiser, mas o que vale é a lei, o que está dito na lei. Não adianta você querer distorcer a sua vontade. Não, a lei é clara nesse ponto. E nesse sentido, vence quem tem o melhor poder de digressão, né? Quem se explica melhor. E eu estou tranquilo, porque modestíssima parte, eu sei me explicar melhor. Não é para você ser inocentado, nem ser considerado culpado. Não é isso. Não tem a visão de televisão, Rede Globo, culpado ou inocente. Não é isso. Não é preto e branco. Existem milhares de tonalidades de cinza num processo. Mas são milhares de tons diferentes. Quem acha que vai entrar para ganhar, não é bem assim. A mesma coisa se você vai fazer um jogo de RPG, você vai chegar lá e conquistar o Santo Graal, não é assim. Tem que passar por uma série de revés, de situações, de recursos, de apelações. É um troço complicado, tecnicamente complicado. Por isso que os advogados não abrem o jogo, porque ele detém aquele poder, ele aprendeu, né? Ele não vai te soltar, só vai soltar pro humano, porque ele considera humano. E eu tô te soltando porque eu te considero humano. Eu acho que essa informação devia estar espalhada pela internet inteira. E está. Só que a dificuldade é você interpretar. Mas enfim, o que passou o bonde entrou, eu falei, isso é sério. Isso é negócio sério. Mover uma ação em cima do BK, do Zé Roberto, eu, pra pegar dinheiro de mim, porque eu falei isso, falei aquilo, isso é ridículo, cara. Isso é uma desumanidade. Você tá tomando o tempo do juiz com bosta, com merda, quando ali tem um cara que está em cana. Não sei se é o que ele fez, repito, não sei, não estou julgando ele, mas está em cana, ele está sofrendo ali, meu. Pra você ver como essas pessoas são absurdamente mesquinhas, absurdamente egocêntricas. É o meu direito, é o meu direito. O brasileiro é assim, né? Por isso que eu detesto o Brasil. O brasileiro só pensa em termos de direitos, ele não pensa em termos de obrigações, e muito menos no seu semelhante. À medida que você joga um processo lá, aquele processo mais urgente fica para trás. Fica entrando na porta do juiz. E o juiz não tá nem aí. Ele vai trabalhando de acordo com o que aparece. Claro que alguns processos são mais urgentes do que outros. Dependendo do tribunal, um é mais urgente do que o outro. Mas de qualquer forma, você tá tirando a chance de uma pessoa ser inocentada. Só porque eu chamei de gorda, eu chamei de pau mole. Bicho, você veja bem o tamanho da mesquinharia da pessoa, né? É o meu direito! É o meu direito, porra, mas e o direito do cara que tá em cana? Não interessa! Quer saber? Ele que se foda! Esse é o pensamento do brasileiro, né? Que se foda os outros, eu quero o meu. Esse foi um dos motivos que eu parei e não entrei com ação contra o meu primo, pra ele tirar o carro dele daqui. Aí você veja como funcionam as coisas, né? Presta atenção nisso, que isso é muito interessante. O meu vizinho aqui, o cara aqui da frente da casa, tal, tava lá tirando as tranqueiras, que meu primo não vem mais. Meu primo largou um carro aqui. Aí o cara olhou, apertou assim no carro, apertou. O carro tava aberto. Mas eu virei pra ele, porra, bicho, como é que a gente vai arrumar essa porra desse carro? Como é que a gente vai pôr pra fora? A gente não tem chave. Não, peraí. Ele foi na parte de trás do carro, no porta-malas, tirou o miolo, foi num chileno que a gente conhece aqui, que fez uma cópia da chave do miolo, porque a chave do miolo de trás é a mesma que da partida no carro. Claro, o carro tá sem bateria, mas você destrava. Aí você destrava o carro, empurra ele pra fora, joga na rua, acabou. Não é problema seu. Mas você veja como é que é mais fácil apelar pra lei. As pessoas que utilizam a lei, elas se desgastam por conta própria. Por porque tanto o Ivan quanto essa criatura, Elaine, Eliane, sei lá, eles estão perdendo tempo, dinheiro, saúde, e estão arriscando um monte de coisa por bobagem. Mesmo que eu tenha chamado a outra de gorda, que eu não chamei, e daí? Ah, meu Deus, é minha moral! Mas se fuder, meu. Que bobagem, você vai prejudicar um cara que tá em cana, que tá precisando do sistema jurídico de verdade, uma família que precisa de uma decisão para poder pegar uma pensão, ou um cara que tá preso injustamente, você vai deixar aquele cara mofando pelo teu ego? Foi aí que eu parei e pensei, né? Pô, por que eu vou encher o saco da justiça com isso? Pra mim é fácil entrar com uma ação contra todo mundo. Porra! Nossa, como é fácil! E o meu mano advogado falou, não, Zé, se você quiser a gente entra com uma ação, a gente ganha uma grana tranquilo, isso é causa ganha. Tem um monte de provas disso, mas eu fico pensando no que a Rita passou, né? Como o processo dela ficou parado porque tem babacas que vão lá reclamar porque o BK disse isso. Imagina lá no mundo, no Amapá, como é que é uma prisão no Amapá, aquele forno do caralho. O cara ali, mofando, furioso com a sociedade. E o outro, ah, não quero nem saber. Processar o BK, vou arrancar dinheiro do BK. Vou arrancar dinheiro do BK. Tá nem aí. Aí o cara sai da cadeia, vai lá e mata ele, né? Por quê? Porque é a condição da consequência, né? A gente não para pra pensar nas consequências, a gente só pensa no momento, no imediato. E é aí que a gente se fode. Nós temos que parar e meditar mais. Eu já falei isso pro pessoal no Facebook. Nós temos que fazer muita meditação, fazer zazen mesmo, parar e meditar, usar técnicas de respiração, ponderar. Yoga também ajuda. Yoga também é muito bom. Eu só não faço porque eu tô gordo, velho, e peido rento. Eu dobro a perna assim, o peido já vem. Mas nós temos que fazer muita meditação. Olha, eu travo a língua aí. Temos que fazer muita meditação, muita tranquilidade e pensar muito antes de fazer qualquer coisa. Da minha parte, a partir do momento que eu fiz meditação, primeiro quando eu já me fodi, que eu já caí no hospital lá, duas vezes assisto ali na negona, né? Pá! Isso daí mexe com a tua cabeça, por isso que eu fui pro psiquiatra. Por isso que eu fui pro psiquiatra. Falei, não, meu, isso acabou comigo, aí tem que tomar um remédio, segurar a barra. Mas aí você tem que se refazer, como disse meu amigo Jamil. Só existem dois tipos de cura. Freud falou isso, dois tipos de cura pra tuas loucuras. Ou você se cura sozinho, ou você vai estudar o porquê da sua cura, como você vai se curar, né? O psiquiatra te dá alguns remédios, vai te dar uns toques. O psicólogo vai tentar te inserir na sociedade. Mas quem se cura é você. Quem se cura é você indo atrás das suas coisas. Aí você pensa, você acha que essas pessoas estão tão boas da cabeça? Não, elas são pessoas doentes. Porque não conhece o sistema jurídico. Não conhece as consequências. E principalmente não conhece o BK. Acham que o BK vai simplesmente aceitar tudo e vai sofrer. Não, o BK não vai sofrer nada. Que esse que era o grande interesse no principal, lá no processo dos macumbeiros, me fazer sofrer, me desgastar. Até certo ponto conseguiram. Mas eu estava mais preocupado com o meu livrinho, com o meu trabalho, com a minha arte. Mas eu pensei, não, peraí, vamos meditar. E meditamos a respeito até que eu concluí. O interesse é prejudicar a tua mente, cara. Grana não arranca de mim porque eu não tenho bem nenhum. A minha pobreza é minha fortaleza. Guarda essa palavra, velho. Eu sou independente pra caralho. Eu não tenho bens. Não vai dar nada. Esses dois malucos vão entrar numa situação em que eles vão se desgastar, mas eu não. Muito bem. Voltando ao como é que foi ontem lá. Aí bateu o horário, subi. Dei uma volta que o fora aqui da Barra foi. É bonito, viu? Ele fez fora aqui do centro. Nossa, que é tudo mofado, horroroso. É bonitinho, bem certinho, tal, tudo arrumado. Aí eu tô lá, né? Sentado um monte de jeito, um monte de drama ali, né? Eu fiz até. Já fiquei na minha posição de zazen, não cruzei as pernas, fiquei lá meditando e tal. Meu, que coisa boa que é você meditar. Medite, cara. Aí ele passa, chama lá, José Roberto Pereira. Aí no que eu paro, já entra a mulher entrando assim. Ela já entra correndo. Eu venho assim, né? Eu vi os advogados, né? Aqueles senhores sérios, segurando a risada, né? Assim, tudo parecendo uma gelatina, né? Eu sou muito brincalhão. Aí vamos lá, né? Conversar. Tem uma veinha. Uma senhora lá que ela falou que ela é. Vai tentar conciliar as partes. A outra desembesta a falar, né? Eu quero. A moça, você não quer dizer alguma coisa, José Roberto? Eu só tenho duas coisas para dizer. Eu não me referi a essa pessoa. Estou aqui para ver a paisagem. Tchá, fica olhando. Tal. A veinha tocou o trabalho dela, falou que a outra desembestando a falar, que do fantástico, e que não sei o quê, que esse cara é isso, que esse cara é aquilo, e que não sei o quê. Eu, quieto, na minha assim, ó. Na boa, olha a divisória, cara. Ah, vamos cochilar, vamos meditar, meditar. Ah, não. Aí o que acontece? A veinha entrou, saiu umas vezes. Aí pouco antes do final, eu viro lá pra mediadora, né? Qual o nome da senhora? É, Maria, não sei o quê. Só um momento, aí abri minha pastinha, peguei o meu livro do mil nomes, autografei, assim, bonitinho pra ela, coloquei em dedicatória pra ela. Falei, tô dando pra senhora que teve um pessoal que falou que meu livro não ia sair. Ele saiu, sim, meu livro existe aí, ó. Muito obrigado, tá, tia? Ela recebeu assim, ela sentiu que tinha alguma coisa errada, mas ficou na dela, mediador, tem que, não, eu sou neutro. Eu falei, não, isso é um presente. Eu conheço o seu trabalho e tal. A outra ali, né? Aí fala do fantástico, se aumentou alguma coisa aqui, a procura querendo fantástico. O que tem a ver fantástico, bicho? Além do mais, a tiazinha ali, ela é uma mediadora, ela não tem formação jurídica, nada, tá? Só pra quebrar um galho ali, pra. Pode ser um estagiário, mas você acha que o estagiário tem algum conhecimento de lei? Você vai ouvir o que tá falando ali? Não, eu vou ouvir quem conhece. Então, tá, não quer acordo? Eu não tô nem aí, não falei com ela mesmo. Opa! Aí sai. Sai a criatura. Sai, não, assinei um negócio que não houve acordo. Ela saiu. Conversando com a tiazinha, trocando uma ideia e tal. Deixei, acabou. Foi uns 20 minutos, meia hora no máximo. Saí de lá, fui no banheiro, dei um xixo. Né, um xixão, deu uma mijada caprichada, deu uns peidos. É legal, a melhor coisa do mundo é você peidar num banheiro do fórum que não tem ninguém. Você olha, você não tem necessidade, solta aquele. Eita coisa boa! Aí eu saí de lá, desci, né? Falei, vou até dar um tempo pra criatura sair fora logo, né? Deixa ela seguir o caminho dela, seguir a sua sina. Vou curtir a minha, desci lá na boa. Cara, eu tava anunciando tanta felicidade, cara. Eu fazia tempo que eu não me sentia assim. Já são 2, 3 dias de alegria. Um estado mental de alegria. Só de cabeça pra cima. Escrevendo, criando, conversando, comendo amora, brincando com meus filhos. Eu devo isso à Rita. A Rita Reis, porque o livro dela abriu minha cabeça. Eu perdi o medo dessas coisas. Eu me libertei, cara. É um livro que liberta você, né? Eu tenho o meu lance do meu nome, minhas coisinhas, beleza e tal. Mas eu me libertei porque a função desses processos é te intimidar. É te deixar na merda, dentro da tua cabeça. Mas se você não leva a sério, eu sei que é difícil pra você entender isso, porque é meio vago, né? É um negócio meio sem sentido, mas porra, velho, se você entende isso, que é tudo uma questão de você, do seu posicionamento mental. Eu já passei por cada puta buraco, já tive em cada puta situação. Não vou dizer que eu não quero ser preso, não. Lógico que não, você tá bêbado mesmo. Mas eu encaro. Meu, a outra até reconheceu isso aí no Orkut, um pouco de coragem. Não, não é um pouco de coragem, é muita coragem. Bicho, eu morri 2 vezes, cara. Eu morri. Você não sabe o que é morrer, você não faz ideia do que é morrer, porque é uma experiência muito única. O cara enfia o catéter aqui na minha pernoca. Pernoca! Eu falei, lembrei do Flapjack. Pernoca, vem pernoca! Ele enfia o bagulho aqui, dá uma parada cardíaca em mim ali. Que é isso, meu? Você não sabe o que é sentir a morte do teu lado. É uma sensação muito estranha. E mais tarde, de volta, ela parou de novo com a sístole. Eu consegui ouvir a máquina fazendo pim, que nem nos filmes, né? Falei, puta que pariu! Aí a tua mente, daquela corrida, você pensa nos filhos, você pensa não sei o quê. Eu falei, beleza. Um dos momentos que eu tive, eu falei, beleza, se eu tiver que morrer, eu vou morrer em paz, cara. Porque eu lancei meu livro, meus filhos são lindos, eu vou morrer legal. Aí eu joguei minha mente lá pra cima, né? Eu fiz até um, meio que um zazen, assim, interno, né? Aí pagou, voltei. Né, deram. Passaram aquele negócio com gelzinho no meu peito. Falei, o que é gel? Deve dar uns trancos na negrona, né? A maquininha do lado ali, né? Guarda que outra vez eu quase também tive um pipoco. Quando eu fui doar sangue, baixou também, né? Todo mundo baixou. Eu preciso até passar no meu cardiologista. Falou que eu não tenho nada. Meu coração tá joia. Que eu não tenho mais nada. Meu cardiologista é um cubano, puta de um cara louco do caralho. E eu já sou meio palhaço, então imagina. A gente começa a falar de buceta, é só eu, não sou. Fala de buceta, fala de cu. E ele começa a falar das putarias. E vai no meu coração, você tá bom. Ô, senhor José, o senhor está essa buena, está muito buena. Parece um traficante colombiano. Mas cheio de bundão. Você não, está bem, não tem nada. Mas, pô, aquilo lá não, aquela foi uma queda que você teve, de pressão. Isso é comum, mas o pessoal não sabe. Não se preocupe mais, não. A mulher falou que eu tinha o coração. Falou, não, ela falou besteira. Você tá joia. Que a outra cardiologista me meteu mesmo. Falou, não, só tem o coração fraco. Precisa ver isso. Mas eu falei, nossa, não tem nada pra você. Tem porra nenhuma. Tem porra, você tá beleza. Só tem que tomar uns remédios aqui pra segurar não sei o que. Eu não entendi muito bem. Ai, caralho, é o telefone. Deixa eu dar um tap aqui, peraí. Pra variar, era a patroa que eu não sabia das coisas, né? É a rádio patroa, né? Tá sempre de olho em nós pra ver o que tá rolando. Então, o coração do velho tá em ordem, tá tudo bacana, tá tudo funcionando. Então você perceba bem qual é que é o segredo, né? É meio Matrix isso, né? Tá lá o Neo, ele tá fugindo lá do seu Silva lá, né? Aí ele para, olha assim. Aí o negrão fala, ele começou a acreditar, né? Bicho, eu acho que uma das coisas mais poderosas que o ser humano tem é a própria a crença, né? Acreditar em algo. Quando você acredita em algo, você se cura de câncer. Mas você se cura mesmo. Você faz modificações físicas, biológicas, retais e o caralho, você se cura. Tem gente, já tem casos disso. Eu não vou dizer que é placebo, não é nada a ver, não tá nada a ver uma coisa com outra. Mas o que acontece? A função dessas pessoas é te colocarem à prova. Testar os seus limites, a sua capacidade de reagir com relação à raiva. A principal coisa que eu aprendi nisso tudo é que é o mesmo esquema da magia. Vocês queriam saber magia de macumba, como é que funciona? Bicho, a magia, a macumba, nada mais é do que um potencializador da tua vontade. Potencializador e canalizador. Porque ela vai, por exemplo, pegar a foto de um cara. Tá vendo aqueles mangás que tem lá, ele coloca duas velas assim na da cabeça, pega um martelo, um prego, fica cravando na árvore. Aquilo é uma forma de uma coisa, você tá desejando ódio para aquela pessoa. Só que se você não fizer isso direito, essa merda volta para você. Por isso que tem um monte de macumbeiro. Você veja qualquer um desses grandes mestres mágicos, magísticos, fica tudo doente, né? Às vezes funciona. Não é sempre. Às vezes, se você tiver com ponto do pensamento bem equilibrado, a magia acontece. Aconteceu com a Rita, que naquele momento, por exemplo, ela tava pra, olha só como funcionam as coisas, ela tava pra sair a terceira vez, o segundo, terceiro recurso que ia entrar, segundo, terceiro recurso que foi negado, eles entraram em Mogi, porque eles não dão, aqui em São Paulo não dá recurso pra traficante de qualquer hipótese, porque aquilo a caneta corre solta, não tem conversa. Em compensação, ela entrou lá em Mogi, mas no dia que estava entrando, no mesmo, olha, ouça isso, cara, no mesmo momento ela estava lá orando, no dia de Santa Rita, com uma evangélica, eles oraram lá para pôr a mão na cabeça daquele homem, para ele fazer a coisa certa. É impressionante, fez, cara, aí até me arrepio, olha, o promotor lá deferiu, né, o pedido de soltar a mulher. A Rita saiu de lá da cadeia chorando, gritando, berrando, perdeu 10 quilos e vai rever os filhos, a própria arara dela lá, a Baby Blue, uma arara maravilhosa. Ela tá arrancando as penas, porque o papagaio, o arara, ele é muito apegado ao dono, né? Se ele fica sem, ele começa, se ele não vê, ele começa a ficar com estresse, né? E aí a Baby Blue adora a Rita, né? Uma arara imensa, porra, parece um flamingo desgraçado. E, meu, você imagina o que é você torcer a realidade para a coisa funcionar. Ah, foi coincidência. Não, não é coincidência não, velho. Não é coincidência não. Tem coisas que não se explica. A nossa parte racional quer dizer que não. É coincidência. Pô, deu certo. Tal que tiver de ser, será. Não é bem assim não, viu? Não é mesmo. Porque eu já sei o que é a pessoa acontecer, de você forçar as cordas do destino para as coisas funcionarem para o teu lado. Isso é lá no fundo do inconsciente. Então o inconsciente está atrelado ao universo, né? E se você souber trabalhar isso, consciente, inconsciente e emocional, você torce as coisas do universo ao seu favor. Eu ainda sou meio que aprendi nessa brincadeira, porque eu não quero nada. Não quero bens materiais, porque eu sei que os bens materiais te aprisionam. Mas também eu não quero ficar na miséria, porque eu não sou santo ainda, né? Eu admiro muito, tem um filme lá, o Mestre Zen Dogen, que tem umas partes bem bacanas sobre isso, né? Sobre você abrir mão do mundo e se dedicar a uma busca espiritual interna pela meditação. Isso também tem, isso acontece, cara. Eu acho que é meio, vai de cada um, né? Mas o que te interessa nisso tudo é se você firmar o seu pensamento adequado e legalzinho para as coisas acontecerem, elas acontecem. Porque não é que o universo conspira a seu favor, não, não é nada disso. O universo não conspira a seu favor. O universo conspira a partir daquilo que você pensa. Guarda isso, hein, ô filho da puta. Se você pensar a coisa certa, coisa legalzinha, e tá centrado em si mesmo, o universo muda. Claro que se você jogar desespero, o universo também vai mudar. Se você jogar sua vontade, também muda. Ele segue o universo no sentido de vida, né? Claro que se você desejar ganhar na cena, vai ser difícil. Mas não é impossível. Verdade, não é impossível, porque você tem que fazer merecer para si mesmo aquele negócio. É meio que, aí já entra numa magia mais poderosa, né? Que é a magia da matemática. Aí é o cão chupando manga, né? Assista aquele filme Pi, que lá é foda. Já entra na magia quântica, aí já fode tudo, que tá escalhamba, não. Mas o que te interessa é, você não pode levar a sério a magia. Porque esses tipos de processos são uma forma de magia. É uma forma de bruxaria. Claro que é. Que a bruxaria, que acontece? Você pega lá, você quer aprender uma macumba? Vou te ensinar uma macumba. Você pega a foto da pessoa, não faz contra mim que você se fode, viu? Você acha que eu vou ensinar um negócio que eu não tenho proteção, seu idiota? Jumenta! Você pega a foto da pessoa, né? Ou o nome da pessoa direitinho. Escreve. Vamos pegar o nome, não é melhor, o nome da pessoa certinho. Ah, mas o nome não é igual, tem homônimos, vai pegar outro nome? Não vai, porque você vai estar escrevendo o nome da pessoa num papel vermelho, numa fita branca, com letras vermelhas, enquanto você vai escrevendo ali, você vai pensando na pessoa. Uma outra coisa também que você pode fazer é o crochê. Se você é mulher, obviamente, ou viadinho, você faz o crochê com o nome da pessoa em cada nó que você for dando, né? Cada passo, você solta uma praga, uma maldição. Como se estivesse cravando, aí você monta o nome da pessoa naquilo lá. Isso é uma magia maravilhosa, né? Aí o que acontece? Vamos ficar no papelzinho. Você pega o papelzinho, uma fita branca, escreve o nome da pessoa em letra vermelha. De preferência com sangue. Mas com a diferença de letra vermelha, puta, tinta, sangue. Porque o sangue, você está voltando o teu inconsciente para focalizar cada vez mais naquela pessoa, né? Você escreve o nome da pessoa ali em sangue. Não precisa ser o seu, pode ser sangue de galinha ou de um bicho que morreu em agonia. Olha que legal que é isso. Você escreve ali, pega aquele papelzinho, o nome da pessoa, enrola e faz assim como se fosse um quadrado, um retângulo. Olha isso que legal. Você pega um limão, desses limoeiros que crescem em cemitério. Você vai lá no cemitério, pega o limão, corta o limão no meio, põe o nome da pessoa, metade do limão, né? O borrego. Põe o nome da pessoa e crava com um prego enferrujado. Você crava assim, com um prego enferrujado e vai lá no limoeiro e pendura ele numa fita vermelha, numa corda vermelha, assim, num barbante vermelho, pendurado lá. Tem outras coisas que tem que fazer, mas eu não vou te dizer qual é, porque todo o resto, porque vai foder sua vida, eu não quero fazer. Só te dei uma amostra de como você pode firmar o seu pensamento para fazer coisa malvada. Pra você fazer maldade. Agora, se você faz isso ao contrário, pra fazer o bem. A primeira coisa que você tem que fazer é o bem pra si mesmo, cara. Não é pra você ser egoísta, né? Você virar um pântano de egoísmo, né? Que certas pessoas são pântanos, né? Você vai querer colocar teu tratorzinho lá pra ajudar, pra tirar a pessoa do... Mas o pântano é pântano. Você não vai mudar a natureza do pântano. Não queira colocar seu tratorzinho no pântano, que o pântano te traga, né? Ele traga, de tragar. Não é que ele vai te trazer, viu? Olha o tempo do verbo aí, animal. Ele não vai te engolir. Certas pessoas são pântanos. Você tem que saber quando a pessoa é pantanosa e quando ela merece. É importante se ajudar, nossa, maravilhoso, claro. Mas tem que ver se a pessoa merece. Ou outra, se você dá conta do recado. Não é assim, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Não, muito pelo contrário, você tem que olhar direitinho. Que nem uma fábula do Monteiro Lobato, né? O lobo estava querendo entrar na casa do carneirinho, o lobo se vestiu em pele de cordeiro, né? O carneirinho olhou assim, viu um carneiro. Opa! Tudo bem, você é um carneiro? Sou! Põe a pata aqui em cima, aqui na janela, pra mim ver se é carneiro mesmo. O lobo saiu fora, que não dá. É porque é o lobo em pele de cordeiro, né? Monteiro Lobato, fábula de Monteiro Lobato. Então por isso que acontece, essa magia realmente existe, realmente acontece. E esse negócio do processo realmente é uma forma de magia terrestre, né? Uma magia humana, para você perturbar a mente da pessoa. Por exemplo, a outra está chamando testemunha. Na macumba, quando você quer ferrar um cara, você chama os quiumbos, os desencarnados infelizes do espiritismo, os demônios, você chama a turma. Vamos pra cima dele, porque não sei o quê. Firma que é chucareira, firma que potestades do inferno. Só tem um porém. À medida que você faz isso, pra fazer a treta com os outros, a pessoa do lado de lá tem que ser susceptível. Ela tem que acreditar naquele sistema que você está fazendo. Como já fizeram aqui um monte de macumba na frente da minha casa, nada, porque eu não acredito naquilo. Ah, mas eu acredito em Deus também, não. Não é questão de você, não é sua fé pessoal. Separa as coisas. Você não acredita que aquilo vai te fazer mal. Aí do teu lado tem uma banana. Não tem uma fruteira aí com uma banana, uma laranja, ou vai uma pedrinha, uma folha de árvore seca. É isso. Você acha que essas coisas vão te fazer mal? Não faz, velho. Só faz mal se você deixar. Se você achar que, aquela folha seca vai te transmitir um pólen, um pó que vai te deixar com coriza, faz. Esse é o poder de si sobre si mesmo. E esses processos, o que acontece? São um tipo de magia que o cara quer me derrubar, quer me deixar perturbado, tanto quanto ele é, ou quanto ela é, a voz do homem vacilando. São pessoas perturbadas que querem ferrar a Zé Roberto, o BK. Querem arrancar de... Não pensa nas crianças que eu tenho. Eu tenho três filhos. Não pensa nos filhos. Só começa a maldade por aí, né? Não pensa nos filhos. Ah, mas você fez, tem que aguentar. Olha a maldade, né? Não pensa que eu cuido de três crianças, um molecão e duas meninas. Não pensa na minha esposa. Não pensa em nada. Ah, você me xingou, merece morrer. Aí você para, se distancia disso tudo, sai desse planeta sórdido da mente dessas pessoas. Aí você vê de longe e fala, meu, esse mundo, essa mente está em colapso, né? É uma pessoa que já está doente por dentro. Se você ser puxado, é um buraco negro, né? Veja como no Mil Nomes eu falo disso também, né? Certas mentes são como buracos negros, elas te puxam. Só que você tem a possibilidade da independência de pensamento. E essa é a segunda coisa mais importante, além da sua crença, é a independência do pensamento. É você ser independente dos pensamentos de todo mundo e pensar por si mesmo. Eu acho que essa é a chave que te liberta da prisão da humanidade. É você pensar por si mesmo. As pessoas não querem pensar, não querem pensar por si mesmas. E essa macumba jurídica que esse pessoal quer fazer não vai pegar no BK. Não pega. A outra admitiu que eu sou corajoso. Sou, mas não pega. Porque eu sei. E tudo isso, e sei muito mais do que esse povo imagina. Pensa bem. Se você for em cana agora, for preso, jogado na cadeia, o que vai ser de você? Você fica louco. Você pira. Você alucina. Eu não. Porque eu já conheço como é que é lá. O livro da Rita me ajudou muito nesse sentido, né? Conversar com ela, conhecer a si mesmo também, depois de tudo que eu passei, meu amigo, não tem problema não. Eu não vou preso. Não vou perder bem nenhum, porque eu não tenho dinheiro. Eles não vão tomar nada. Eu já ganhei antes mesmo da brincadeira começar. A minha pobreza é meu escudo. E o meu conhecimento é minha lança. Sacou qual é que é? É querendo Mil Nomes. A prana, a menininha, é a vida. Ele tem um domínio sobre a vida e domínio sobre a morte. Ele é um personagem livre. A única coisa que estava prendendo Mil Nomes, depois você vai ver o que acontece, ele se liberta de vez, cara. Essa é a simbologia do meu livro, esse é o negócio que eu quero passar para você. Nós somos os prisioneiros da carne. Nós estamos presos dentro dessa carne, dessa carcaça, desse corpo, que nos dá prazer, nos dá alegria, nos dá satisfação, mas é uma prisão. Não deixa de ser uma prisão. Então nós temos que ficar muito atentos, porque existem várias prisões lá fora. E a terceira prisão mais importante, a terceira coisa mais importante, quem realmente nos aprisiona, é nosso ego. Nosso ego é foda, cara. Ele é o nosso principal verdugo e carrasco. Ele nos faz projetar uma imagem falsa de segurança, de sabedoria de si mesmo. E o ego não é nada. uma vez que você vai começando a desmontar o ego, você vai quebrando ele, atacando cada vez mais, você vai se unindo com o universo, você vai conhecendo, compreendendo o universo cada vez mais. Não é livro de autoajuda, não é lendo gibi, não, é você parando e pensando por si mesmo. Eu vejo no Facebook aqueles palestrantes sensacionais, aqueles do seu quê, tudo isso é conversa, pastor, tudo isso é papo furado para te aprisionar, cara. Para insuflar o teu ego, ou para destruir teu ego, para você ficar ajoelhado pros caras. A grande vantagem que nós temos é o nosso pensamento independente. Se você está conversando comigo agora, está ouvindo esse podcast nesse momento, você também tem pensamento independente. Só que a diferença é que você é dominado pelo medo, cara. Você tem medo da morte, você tem medo de Jesus, você tem medo de cadeia, você tem medo de tomar tiro na rua, medo de não sei o quê, você tem medo de tudo, cara. E isso é que é a tua prisão. É a primeira barra que você tem que quebrar, é essa, é o medo, perder o medo. Eu perdi o medo da morte. Eu me considero um abençoado mesmo, porque eu perdi o medo da morte, perdi o medo da lei, do crime, de morrer, né? Falei, de preso, perdi o medo de processo. São processos que são situações que você vai se libertando, olha, eu repetindo. Situações que você vai se libertando das amarras. Quando eu estava lá na cama, lá no hospital, eu falei, puta merda, agora eu vou, cara. Mas eu respirei fundo assim, falei, bom, vamos embora então, vai. Chegou a hora. Eu esvaziei a mente, mas voltou. Aí eu vi o gel assim no peito, né? Uma puta de uma dor do caralho, né? Falei, porra, passaram vaselina em mim, comeram meu cu. Ah, é hoje que eu dei o rabo pra esse negão aqui, né? O corintiano, filho da puta. Não, já não deram, não. Choque elétrico na veia, né? Dói pra caralho, bicho. Não é que nem nos filmes, não, viu? Dói pra caralho. Eu te mostrei ali na foto, tá lá, mostrando o bagulho na minha mão. Dói pra caralho, aquela buceta, meu. Enfiado um troço, enfiado no teu rabo ali, no braço. Meu, mas eu perdi o medo disso tudo, cara. Eu acho que a verdadeira liberdade não é você ter coisas, ter pessoas. A verdadeira liberdade é você compreender, conhecer e confrontar. Conhece o negócio e confronta consigo mesmo. Eu acho que se é para dizer alguma coisa legal, essa é a nossa escola, né? Essa é a nossa lição. É conhecer e confrontar a si mesmo diante das prisões que os outros colocaram em cima da gente. E principalmente, não carregar mágoa de ninguém, cara. Eu não tenho a menor mágoa dessa Elaine, de Liane, eu não tenho mágoa. Não tenho mágoa do Jean também, do Jean Danton. Não, só de lembrar que o Jean Danton foi decapitado, né? Só pra você lembrar, né? O Ivan, eu não tenho mágoa dele, nem de ninguém, cara. Porque essas pessoas estão num processo de autodestruição interno. Se você tiver pena, você vai junto. Ele te arrasta pro buraco. Então você não pode levar a sério. Aliás, você não tem que levar a sério quase nada. Essa é a única. Se é pra te dizer alguma coisa, não leve a sério nem o que eu tô te falando. Vai buscar tua coisa no mundo, vai ver sua coisa na vida, qual é que é a tua. Vai aprender, sai de casa, vai pro exterior. Meu, a melhor coisa que você tem que fazer é ir pro exterior. Vai pra Inglaterra, pra Espanha, pros Estados Unidos, pro Japão. Tem uma visão diferente, uma visão fora da caixa do Brasil. É por isso que eu odeio o Brasil. Nós andamos com caixas na cabeça, né? Achamos que somos o centro do universo e não somos nada, não somos porra nenhuma. Nós, que nossas leis, que a justiça, tudo isso é propaganda, cara. Tudo isso é farsa, tudo isso é mentira. A única grande verdade é a sua relação de você consigo mesmo. Não com o seu ego. Não com o seu ego, mas você consigo mesmo. E a construção, quarta coisa, a construção da sua personalidade na busca da espiritualidade. Não essa espiritualidade de tem na rádio, na televisão, nos livros. Não, é você. Como é que você se relaciona com o seu próprio espírito? A outra lá ficou inconformada. Cara de pau. E que não sei o que. Não, não é cara de pau, é um cara em paz. Bicho, eu tô em paz, cara. E essa paz eu queria muito que você tivesse. Eu queria que a Elaine também tivesse. Queria que o Ivan também tivesse. Mas esse povo não tem paz, cara. E por isso que eles sofrem. E eu padeço por eles. Mas ao mesmo tempo, eu vou tirar um sarro. Porque já que ele quer ser empurrado, opa lá lá, vamos empurrar junto, né? Vamos ver. Vamos ver se esse povo aprende a sorrir diante da diversidade. Porque nós não somos nada, cara. Eu vi lá o que assisto ali, rolou ali, eu falei, caralho, acabou, velho. Porque ali foi o grito da morte, né? A Banshee, né? Que gritou pra mim, ó, chegou. Acabou, velho. Pensei nas minhas filhas, pensei no meu filho, na minha mulher. nos meus amigos, no Fernandão, no Vanderlei, no Doutor Pintudo, pensei nos meus manos, no, da internet, falei, puta, acabou, cara, mas eu vou em paz. Eu lancei meu livrinho tá aí, maravilha, cara, vambora. Realizei. Fui pro Japão, tive filhos, filhas maravilhosas, um filho gente boa pra caralho, tenho uma esposa maravilhosa, de trepa que nem dois alucinados, tenho aqui minha moreira, não tenho a grande casa do sonho, porque eu não quero. Não tenho carro, porque eu não quero. Porque eu tô em paz, cara, e essa paz, eu queria muito que você tivesse, velho, te juro. Eu daria todas as minhas coisas para que você também tivesse essa paz. Mas infelizmente é uma coisa que você não conquista, nem aprende. Você centraliza, você conhece, você se acha. E eu me achei. Vai lá na orelha do meu nome, está lá, eu me achei pela arte. A minha arte me libertou, né? Pelo meu trabalho estão minhas coisas ali. O resto, meu dinheiro, fama, aplauso. Enquanto eu estiver aqui, eu só quero dar risada, bicho. Só quero dar risada da cara dos outros, tirar um sarro dessa grande palhaçada que é essa loucura humana, né? E essa é a mensagem que eu quero passar pra você hoje. Depois eu saí de lá, né? Depois saí de lá do tribunal. Olhei assim, a criatura não tava por perto. Opa, se embora, Joe. Aí fui pela avenida, fui gravando o podcast, né? Que infelizmente se perdeu. Mas a sensação do podcast que eu falei na hora, eu tô falando aqui agora, né? Eu passei em frente ao Estadão, né? A redação do Estadão. Fiquei, meu, eu tava ouvindo um bar, eu parei de gravar, né? Peguei o viaduto lá pra ir pro metrô, fui andando, liguei pra patroa, avisei, liguei pro Jamil pra dar um toque, tava no banco. Meu, eu tava em paz, cara, tava alegre, eu curti meu balanço, só faltou, eu tava tão alegre, faltou subir em cima do viaduto e começar a dançar, mas eu acho que eu ia preso, não ia dar muito certo. Eu tava feliz, cara, eu andei do lado do tribunal até a Barra Funda feliz. E se você for nessa audiência naquele dia lá, você vai ver, olhar bem pra minha cara, você vai ver um cara feliz. Não é um cara liberto, tipo os que os evangélicos falam, não, porque eu não tô liberto ainda, né? Mas eu tô centrado, eu tô em paz. E paz é uma coisa, meu amigo, que nenhuma dessa gente tem. É por isso que eles padecem, e é por isso que eu rio da cara deles. Não é egocentrismo. Não é egocentrismo. Eu padeço por eles, mas eu vou tirar um sarro, bicho. Porque eu sou assim, ainda tô apegado a essa coisa de tirar um sarro. Então eu vou tirar um sarro que vai ser uma coisa épica. Tanto que dar o livro pra tiazinha lá foi épico, não foi? É isso aí, noblesse oblige, meu amigo. Você tem que ser nobre. Pensar de maneira nobre, mas não soberba. Também não é pra ser humilde. Porque o humilde é o ego disfarçado de superpotência, né? Aí eu sou tão humilde. Não, é ser você, cara. Busca o que é ser você, que essa é a melhor coisa do mundo. Melhor do que comer mulher. Melhor do que tudo. É você estar centralizado em você, centrado em você. Com as suas coisas, com as suas ideias, com os seus ideais. Pronto. Ah, não é mais, a casa tá caindo. Ah, as contas estão não sei o quê. É porque o imposto disso. Isso é ilusão, velho. A verdadeira e única felicidade mesmo é você estar centrado em si e se aceitar. Você começa a partir daí. O resto não é ser feliz, não, gente. Esses caras não são felizes. Não são. São pessoas doentes. E a minha função aqui é usá-los como exemplo para você ficar esperto. Falou? Era basicamente isso que eu queria te dizer no podcast de hoje. Um abraço a todos, muito obrigado. Compra meu livro ali, ó. Vai lá, www.meunomes.com. Eu não tô ganhando nada no livrinho, mas é legal pra você ler, porque você tá acompanhando um camarada que tá criando, velho. Isso é muito bom. Esse contato que a gente tem no podcast, pelo livro, pelo Formspring. Nós estamos transformando a internet em uma coisa humana, é um contato humano, verdadeiro, porque amanhã eu vou morrer. Eu não vou ter muito tempo de vida, não, velho. Isso aqui é um registro que eu passei por aqui. Que nem aqueles namorados que escrevem na casca da árvore, fulano ama cicrana. Esse é o meu, minha mensagem pra você, né? Minha mensagem de amor para com a minha vida e com as minhas coisas. Para com minhas filhas, meus amigos. Uma dedicação de amor, isso é que é legal. Isso é que te faz transcender. Mas só pra alinhavar, a outra lá começou a fazer livro roubando letra dos Beatles, né? Não pode usar a letra dos Beatles. Mas foi fazer. Eu também comecei fazendo gibi pirata. A diferença é que eu aprendi a me desapegar. Do pior jeito possível, mas aprendi. Acho que o lance é esse, cara. É você fazer as coisas pra você, mas sem ter pro teu ego. Vai ser feliz, cara. Para com isso. Larga esse podcast. Vai correr no mundo aí. Um abraço. Tchau.